Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Mexidão Cast. No episódio de hoje, nós vamos falar dos jogos que viraram filmes. Meu nome é Patrick Murta e eu ainda não consegui pensar em uma frase de entrada. Meu nome é Thiago Mendes e eu sou o dono das Areias do Tempo. Boa tarde, e o meu nome é Diego Mendes, e se o Van Damme é o Gilly, eu sou o macaco do Donkey Kong. Que eu pariu. Ai, ai. Isso porque ele não tinha pensado em nada. É, já pensou se tivesse. Na verdade, eu tinha pensado em outra coisa, mas eu esqueci o nome da princesa do Mario. Então deixa assim mesmo. No podcast de hoje, nós vamos tentar relembrar filmes que foram baseados em jogos. Eu sei que algum filme ou outro a gente pode ter deixado passar batido. Então, se você lembrou de algum outro filme que a gente não citar neste podcast, por favor, nos lembre nos comentários. Ok? Então, vamos lá. Diego Mendes. Oi. Antes da gente começar a falar dos filmes, me diga qual é a sua opinião sobre os filmes baseados em jogos. A minha opinião é o seguinte, se for olhar pelo histórico, sinceramente, era melhor eles pararem enquanto dá tempo. Complicado, né? Com certeza, mas agora olhando pelos grandes jogos que a gente tem, a tecnologia que tem hoje, dinheiro e etc, aí eu já digo, poxa, continuem e façam coisas melhores. Thiago Mendes, e você concorda com o Diego que pelo histórico só saiu caca? Eu concordo. Teve um filme ou outro que salvou. Eu acho, sim, que realmente, com a tecnologia que a gente tem disponível hoje em dia, se eles forem continuar a fazer filme baseado em jogo, seria melhor fazer uma coisa mais fiel à história dos jogos, já que eles têm uma história tão legal, entendeu? Eu concordo com vocês e é alguma coisa estranha. Geralmente, os filmes baseados em jogos são a carniça e, geralmente, os jogos que são baseados em filmes também são muito ruins. É muito difícil você pegar um jogo baseado em filme que realmente dê pra se levar a sério, que dê realmente pra se considerar um jogão. É complicado, não é? Nosso assunto não é esse é um assunto pra outro podcast, mas hoje a gente vai falar dos filmes baseados em jogos, os jogos que viraram... Thiago Mendes, qual foi a primeira adaptação do cinema baseada em um game? Diga-nos. Cara, foi um dos jogos que eu particularmente mais gosto. O Super Mario Bros. Em 93. O primeiro jogo adaptado pro cinema. E, sinceramente, foi horroroso. Porque não tem nada, absolutamente nada a ver o jogo, a não ser o nome dos personagens, né? Você tem lá um mundo alternativo, você tem o lance dos cogumelos, você tem uma princesa, mas você não tem aquele lance do jogo. Eles tentaram fazer o Mario ser um pouco mais realista, e eu particularmente eu não gostei de nada, absolutamente nada. Ele foi um filme meio complicado mesmo. Eu lembro desse filme, algumas coisas dele, igual por exemplo... O Copa, não sei, cada um chama do jeito que achar melhor. Ele, né, que era um ator, que se não me engano o nome dele era o Dennis Hopper, ele era o dinossauro lá de si, mas que ele usava uma espécie de máscara pra ficar como forma humana. E o cabelo dele, velho, era tipo uns três riscos, uns três moicanas na cabeça, vamos dizer assim. E era uma coisa muito estranha, muito bizarra, que dava a ideia de ser uma espécie de escama de dinossauro, entendeu? Eram umas coisas assim bem, bem feias mesmo. Eu acho que o mais feio desse filme foi a tentativa de fazer algo super fantástico se tornar realista. Cara, além de ser uma ofensa ao jogo, ainda é um filme de muito mau gosto. E tanto na época, o filme foi muito criticado, tanto pelos fãs, mas pela crítica do cinema em geral, foi muito criticado justamente por essas incongruências. Eu não recomendo. Eu acho que vale a pena ver mesmo só para você rir do filme, que se tenta levar a sério demais. Porque é verdade. Ele é um cenário, né, cara? Um cenário. Eles tentaram fazer um negócio meio futurístico. Assim. Mas você vê que tem tipo uma cidadela toda meio futurística. Tem um negócio. Um esquema meio pós-apocalíptico. Não, e a forma que eles entram pra esse mundo paralelo, velho? Tipo, eles entram numa espécie de caverna lá. Aí tem tipo um buraco assim de uma parede pra outra. E eles pulam nessa parede e atravessam pro outro mundo. É isso aí, é, lembra aquele Mario agora que ele usa aquela água pra pagar as pichações? É o Sunshine. Sunshine, isso. Ele lembra aquilo, sabe? Tipo uma parede assim que é a entrada pro outro mundo. Porém, não tem nada mostrando que tem um outro mundo lá não, é só uma parede de lá e tal, e vamos pular com a cara e coragem que eu vou atravessar. Aí eu pergunto, e se eles pulassem na parede errada? O que aconteceria? Eles iam chapar com a cara e cair dentro do buraco, né? Não, é muito ridículo, cara. É muito ridículo. É verdade. É. Melhor assistir, vale a pena ver de novo. Ai, ai. Mas, depois de Super Mario Bros., uma experiência um tanto quanto de gosto duvidoso, em 1994, surgiu a adaptação de um outro jogo de extremo sucesso. Um outro jogo assim que arrastou multidões para o cinema para assistir um filme. E Diego Mendes, você vai me dizer que filme é esse e qual foi o resultado. Diga-nos, Diego Mendes. É um jogo que quase ninguém joga e começa com um nome que significa o seguinte. Seria Briga de Rua. Quem será? Qual jogo será? Street Fighter, gente, claro, claro. Street Fighter, A Última Batalha, né? Onde nós temos nosso querido e, né, nada mais, nada menos musculoso que o Van Damme. Oh! Né? Demais da conta. Foi tão triste, mas tão triste, né, que não dá nem pra enumerar. A principal errada em Street Fighter foi a... desvirtuou muito, né, a história. Você tem... A gente até falou sobre isso em um outro podcast, que a história principal do Street Fighter gira em torno do Ryu. E Street Fighter, A Última Batalha, traz o Guile como sendo o herói central e desvirtuou. Você pega os personagens todos e transforma eles em outras coisas. O Ryu sendo um contrabandista. Não, um ladrãozinho de merda. O Ryu e o Ken são uns ladrãozinhos mandrakes, magrelinhos, raquíticos, que não fazem nada o filme inteiro. É, não, o filme é todo errado. Ele é todo errado. É outro, entendeu? É caçar. Oh, olha, sabe aqui. A única coisa boa que eu achei do filme foi a atuação do Raul Julia como sendo um cara mau. Isso aí ele sempre fez bem e pra mim isso aí ele continuou mantendo. É, Raul Julia ficou com tanto desgosto de fazer esse filme que ele até faleceu logo após as gravações, né? Infelizmente. Realmente ele foi bom, mas tirando isso, cara, eles pegaram o Blanca. Que Blanca ridículo é aquele do filme? O Dalsim, não é? Não, Dalsim, cara, que é aquilo... Dalsim, um cientista que coloca umas algemas dele, aí ele fica moreno, e aí virou Dalsim. Para, velho, muito ridículo. Cara. Muito ridículo. Eu vou te falar que eu assisti esse filme várias vezes, né? E eu até hoje eu não entendi por que ele ficou moreno. Ele era branco lá, um americano comum, cientista. De repente ele aparece careca e negão. Na verdade, o Dalsim lá no filme, ele tem uns traços puxando pro lado do indiano, assim. Ele é um pouquinho moreno, mas depois que ele coloca as algemas lá e fica careca, eles pegam pesado mesmo. Cara, a Chun-Li é uma repórter. Cara, da onde que eles tiraram aquilo? Cara, o Honda, velho. O Honda, ele deixou de ser japonês e virou havaiano. É, coisa cara. Ridícula. Lutador de sumô havaiano, né? É, cara, que coisa ridícula. Não, e aquela cena... No final do filme tem uma cena do Honda e o Zangief lutando. Aí dá tipo... Tem tipo uma maquete assim. Aí começa a dar um barulho, aqueles barulhos de monstro. Fazendo referência a Godzilla, essas coisas assim. Falei, caralho. Verdade. Que velho. Muito ridículo. Não, o Blanca ficou tão ruim. Tão ruim que a tinta que eles usaram pra pintar o corpo do cara... Eu acho que conseguiu ser pior do que a tinta que eles usavam pra fazer a coloração do Hulk de 1900 e bolinha, que até debaixo do sovaco do cara dava pra você ver que era tinta, sabe? Que o sovaco do cara ficava na cor natural dele, o resto verde. Muito o Blanca feio. Ficou mais ou menos aquele estilo ali, velho. O mais feio que eu acho que ele... Porque a gente até citou no podcast sobre a evolução dos jogos de luta, que o problema é que o americano, eles tendem a valorizar demais o exército. Então, por isso, a decisão foi de supervalorizar o William Guile, ou Guile, como eu chamava de Guile, né? Aí colocaram a Kami, que desde o Street Fighter Zero, se eu não me engano, é mostrada como um agente da Shadaloo, e colocaram a Kami como a representante do exército do Reino Unido. Uma coisa assim que também não tem nada a ver com o jogo. Foi uma das minhas maiores decepções. Todo mundo esperava ir ver o filme e ver o Ken e o Ryu quebrando pau, né, cara? Chega, eu imaginava ele soltando os Hadouken. O Ryu passa o filme inteiro, não faz bosta nenhuma o filme todo. Aí no final, em uma luta, ele vai dar um... Ele tá lutando luta dele com o Sagat. E dá um Hadouken lá, e assim, um Hadouken duvidoso. Só faz a pose. Só faz a pose, né? Dá um tapa no peito do Sagat. Sagat é outro também que a gente tava deixando passar, que vale lembrar. O Sagat, a gente conhece ele como um cara de quase uns 8 metros de altura, fortão e tal. Eles vai colocar o cara lá de 1,5 metros, com tapa-olho, careca, todo velho. O único personagem que foi, assim, dar a devida atenção foi o Guile, e mesmo assim, foi insatisfatório. Aí que vem a tristeza. Street Fighter, a Última Batalha, foi feita em 94. E a Lenda de Chun-Li foi gravada em 2009. Então você tem aí mais de 10 anos de avanço tecnológico pra fazer um filme de qualidade, né? E aí você faz um filme pior do que aquele que foi feito em 94. Olha só. Que pra mim, cara, o Bison, ele é louro. Ele é aqueles cabelos louro branco de produto, blonde, sei lá, como é o nome daqueles negócios. E o Bison morre de um jeito horroroso. O Bison morre no filme. Nossa. Pra mim é digno de série de televisão. Pra mim não devia ter existido também. E Street Fighter, todas as experiências, tirando as animações, todas as experiências são horrorosas. Eu não gostei de nenhum nem outro. Nem o de 94, nem o de 2009. Eu não gostei de um dos dois filmes. Eu aprovei no início a ideia de focar a história no universo da Chun-Li, porque é um universo interessante. Ela tem motivos pessoais para enfrentar o Bison. Ela não quer salvar o mundo de ninguém, ela não quer ajudar ninguém, ela só quer vingar a morte do pai dela. Foi um pouco mais de fidelidade que o filme de 94. Né? A história teve um porquê, mas o filme em si é horroroso. Eu preferia que não existissem todos os dois. Diego Magrelo Mendes. Oi. E a sua opinião sobre o filme? Da Chun-Li aí, no caso? Isso. Pô, cara, da Chun-Li eu nem assisti, de tão animador que ele era. Depois que eu vi o primeiro, eu falei, não vou nem arriscar o segundo. Cara, eu vou ser sincero também, eu fiz como no filme do Dragon Ball. Eu li tantas críticas negativas que, puxa, eu tenho tanta coisa pra assistir que eu não vou perder tempo com essa porcaria, não. O da Chun-Li já começou me desanimando, principalmente pela atriz que ia fazer o Chun-Li. Ela é bonitinha? É bonitinha. A Christian Kirk, né? Tal. Mas eu já vi essa menina fazendo tanto Smallville que eu falei, gente, essa menina não vai dar certo de Chun-Li. Você vai esperar o Clark chegar a qualquer momento, né, no filme. E outro, o Clark ia chegar correndo, porque nem voar ele sabe. Aí é triste, filho. Então, triste. Eu falei, não vou assistir isso, não. Vou me poupar. Mas, felizmente, nós tivemos uma ponta de esperança um ano após esse fracasso do Street Fighter. Em um filme baseado em um jogo também de luta que fez grande sucesso na época. A gente até citou no podcast de A Evolução dos Jogos de Luta, que chegou a fazer um sucesso maior que o Street Fighter nos games e, sem dúvidas, no cinema. E esse filme, eu tenho orgulho de dizer que foi o filme Mortal Kombat. Cara, esse filme foi realmente foda. O que vocês acham sobre esse filme? Digam mais. O primeiro filme aí realmente foi bom mesmo. Eu gostei, sabe? A ambientação do filme... ficou bem parecido com o que a gente estava acostumado dos jogos. É, aquela questão daquela famosa cordinha, né? Que a gente sempre chamava de cordinha do Scorpion saindo da mão dele. Isso aí, nossa, tem várias coisas que eu achei muito bacana. E sem contar também que eles colocaram, poxa, Christoph Lambert de Hayden, né, cara? Ou o Highlander de Hayden, pronto, fechou. Fechou, tudo a ver, né? É, ué, acabou. Eu lembro que na época ele veio no programa Livre, cara, e o Serginho Grossman perguntou pra ele sobre isso, né? Falou pra ele assim, né? Fala, garoto! Fala, garoto! Ele tinha perguntado sobre o Highlander, que era um imortal, que tinha que pra morrer precisava ter a cabeça decepada, e perguntou pra ele sobre o Raiden. E o Raiden, ele é um deus, né? O deus do trovão, e ele não morre mesmo, ele é um imortal, e o Christopher Nolan falou que era legal fazer dois personagens imortais, né? Porém, apontou as grandes diferenças de um e de outro e as motivações dele. Eu acho que Mortal Kombat 1 foi bom. Eu gosto de Mortal Kombat 1, mas sinceramente eu ainda não posso falar que eu gostei tanto assim pra poder falar que é foda. Que não. Isso, o filme foi foda. O filme se assumiu. Ele era um Mortal Kombat. É uma história de filme B e ele se assumiu desde o início e foi fiel à história totalmente. As lutas foram muito boas, muito melhores que as lutas do Street Fighter, muito boas. É, a luta do Johnny Cage com o Scorpion, cara, que é aquilo? Nossa. Que luta é aquela? Eu acho que eu resumo o filme todo na luta do Johnny Cage com o Scorpion, inclusive. Cara, que luta foi aquela? Foi muito maneiro. E o final, cara, a luta final foi uma luta, um final digno. A luta lá com do Shang Tsung com o Liu Kang, em que mostra, quando o Shang Tsung mostra, aí tem aquela cena que pra mim foi épico na época, aqueles espíritos, todas as almas que o Shang Tsung roubou, aí aparece a alma do irmão do Liu Kang. Cara, que é aquilo? Muito maneiro. E até o ambiente da luta com aquele dragão no piso, cara, foda demais. Eu... sinceramente. Ficou muito bacana mesmo. Esse filme. Eu aponto a caracterização e a ambientação de Mortal Kombat muito boa. A história eu ainda achei muito rasa, porque Mortal Kombat é bem mais profundo que isso. É, até mesmo se for levar em consideração o jogo, o jogo ali, até o filme, ninguém prestava atenção na história. O pessoal só prestava atenção na violência, no sangue voando, cabeça rolando. Aí não, eles vieram, começou a pôr uma história, e aí veio o filme com a história ali, baseada no jogo, né, nas lutas e tal, mas explicando o porquê que tava rolando o torneio, né, aquele combate mortal. Eu acho que eu tenho uma birra muito grande com Mortal Kombat por causa da Annihilation, porque aquele negócio da sequência mal sucedida estragar o primeiro, não sei, cara. Mortal Kombat Annihilation foi tão pior quanto Street Fighter, na minha opinião. Concordo com você nesse sentido. Não, o primeiro filme aí, Elis, inclusive, eu tenho dois detalhes aí que eu sou meio que reparador às vezes, né? E tem dois detalhes no filme, não sei se alguém reparou. Um é na luta da Sonya com o Kenon, né? Que é, inclusive, o olho dele ficou muito bacana, viu, cara? Aquele olho metálico dele com vermelho, gostei. É, aí, na luta dos dois, na hora que ela dá aquela chave de perna tão famosa dela, né, no jogo, ela dá aquela chave de perna nele e tal, aí derruba ele. E um detalhe, ele dá uma babada na perna dela. Que delícia. Ele vai falar com ela um negocinho e dá uma cuspada até na perna. Até eu tava com babada naquela perna. É, eu digo, imagina com aquela perninha, que é pernona grossona, branquinha. Eu dava uma babada também. Tava... toda hora, se eu fosse lutar com ela, eu já ia começar a luta assim, dá a chave em mim. Mas aí é o seguinte, o segundo detalhe é o seguinte, lá no final, né, são os dois detalhes que eu tô lembrando agora, né? Tem mais. Mas no final, na luta do Liu Kang lá com o Shang Tsung, na hora que tem aquele, né, tem um símbolo lá e tal, do Mortal Kombat, né? Pra mostrar a marca do jogo, claro. E aí, num momento da luta, ele aciona lá umas espécies de uns espetos lá pra subir, né? Ah, sim, lembro. Na hora que os espetos estão subindo, assim, que eles estão vazando do chão, é papel laminado, velho. Aí rasga o papel assim laminado, assim, dá pra você ver que é papel laminado. Cara, papel laminado que eu uso em cima do meu fogão. Uma viagem. Não, mas a caracterização dos personagens no Mortal Kombat 1, pra mim, foi foda. Até no 2 também, o Annihilation, a caracterização dos personagens eu gostei. Mas não só a caracterização, a trilha sonora também. Quem não lembra? Porra, vamos falar sério. Quem não lembra daquela musiquinha, cara? Aquela música. Cara, e você, não sei se vocês sabem, o Mortal Kombat chegou a ganhar um disco de platina por conta das vendas dessa música tema. Você não sabia disso. Uma música só, hein? É importante dizer que ele foi um sucesso, ele arrecadou 122 milhões no mundo inteiro. Dá dinheiro. Esse 95, 122 milhões, imagina a inflação e tudo mais, né? Trazendo pra hoje. E isso seria mais do que justificável fazer a continuação, que foi o Mortal Kombat, a Aniquilação, que o nosso amigo Thiago Mendes já inclusive citou que esse filme realmente foi uma bosta. Primeiro ponto, no primeiro filme, eu não sei se vocês sabem, que contou com os produtores do jogo como se fossem consultores do filme, não sei se vocês sabem disso. Eu não sabia. Então, eu acredito que isso, de certa forma, ajudou no sucesso do filme, porque a fidelidade com o jogo foi muito grande. Mortal Kombat Aniquilação já não teve isso, porque de cara já houve corte de gastos. Ele custou muito menos que o primeiro filme. E, inclusive, a justificativa para o Johnny Cage morrer logo no início do filme foi porque eles não quiseram pagar o ator que queria fazer o Johnny Cage, cobrou um cachê um pouco maior e eles não aceitaram. Por esse motivo, Christopher Lambert também não continuou no filme. Por esse motivo, a atriz que fez a Sonya mudou totalmente. E aí eles colocaram... Já aí é um mau sinal, concorda? É um péssimo sinal, mas aí eles colocaram uma Sonya mais gostosa. Não, a Sonya que sabe lutar. Ah, mas ela é mais gostosa que a do primeiro. Não acho. Eu não acho. Mas o grande erro que eu vejo no Aniquilação, e queria que vocês verificassem e concordam comigo, é que no Mortal Kombat 1 houve uma preocupação em explicar os personagens. Cada personagem teve a sua origem devidamente explicadinha, de onde veio, de como veio, o que era, o Sub-Zero, o Scorpion. No Mortal Kombat Aniquilação não, aparece o Cyrax do nada, o Smoke, nem fala o nome dos personagens. A gente fala os personagens porque nós que jogamos conhecemos, mas muitos personagens não falam. Verdade. E tinha uma viagem muito tosca de viajar pelo centro da Terra, girando em umas bolas, nada a ver. Cara, ficou muito esquisito. Foi mesmo. Eu não, e aquele gostei... braço do Jax? Cara, que ridículo. Salve, recentemente foi feito Mortal Kombat Legacy. Foi uma websérie, não sei se o Patrick e o Diego Mendes... Eu conheço, essa websérie foi feita principalmente para promover o jogo, né, Mortal Kombat 9. Mas antes de ir da websérie, eu queria só deixar claro, Thiago, que uma outra curiosidade sobre Mortal Kombat Aniquilação é que ele foi feito em formato de filme para TV. E eu acho que você se lembra que logo após ele foi lançada uma série sobre Mortal Kombat. Com foco em Kung Lao. E o filme A Aniquilação, isso, o filme A Aniquilação, ele foi, se eu for olhar, ele tem todo um formato de filme para TV, porque ele foi feito para ser a ponte entre o cinema e essa série de Mortal Kombat. E eu acho que é por isso que foi muito ruim. Mas teve essa Mortal Kombat Legacy que eu achei bem bacana. Mortal Kombat Legacy foi foda demais, todas as histórias. Eu gostei da forma como trouxeram pro mundo um pouco mais real o universo do Mortal Kombat, sem perder aquele lance da fantasia do Mortal Kombat. O Raiden tem um episódio mesmo que aparece o Raiden, ele tá preso em um hospício, e aí um cara fica falando assim, ah, ele acha que ele é o deus do trovão, acho que Raiden é o nome dele. Aí quando foca no Raiden dentro da prisão, ele tá com o olho saindo choque, é muito legal, entendeu? E graças ao sucesso de Legacy, tá sendo cotado a um reboot do filme Mortal Kombat. Realmente eu tenho acompanhado essa notícia, não só pelo sucesso do Legacy, mas pelo sucesso do Mortal Kombat 9. Foi muito bom, o jogo é realmente totalmente excelente, muito bom mesmo. E estamos nas expectativas. A última notícia que eu vi não me agradou, Thiago. A última notícia que eu vi é que o filme seria... O foco seria um caixa de supermercado que é convidado pelo Raiden pra participar de uma luta pra salvar a Terra. Cara, onde tem... O cara vai jogar moeda nos outros, então. Então... Tem que ver eu não sei. Como que você eles vão fazer. Você viu essa notícia? Eu vi essa notícia. Mas tem que ver como que eles vão fazer, né, cara? Porque... Vai que esse caixa é o Liu Kang, que tava, sei lá, desperdiçado num canto, tava negando a própria origem. Vai saber, né, velho? O fatality dele vai ser, tá aqui seu troco. Se tinha a caixa de fliperama caindo, vai cair o caixa eletrônico. Né? É verdade. Mas Mortal Kombat, o filme de 95, é uma boa lembrança. Me deu vontade de assistir de novo, gente. Vou ver se eu consigo em HD. Vou ver mesmo, deu vontade de assistir. Continuando o nosso tour histórico pelos jogos que viraram filmes, em 2001, um outro filme foi lançado baseado em um jogo de grande sucesso, um jogo que fez muito sucesso na década de 90. Que jogo foi esse, Thiago Mendes? Lara Croft, Tomb Raider. Cara, esse filme não tem nada a ver com o jogo? Não tem. Mas eu perdoo ele, cara. O filme é ruim, eu não gosto do filme, de nenhum dos dois. Mas eu perdoo porque, cara, Angelina Jolie vestindo aquela camisetinha, aquele shortinho, metendo tiro nos outros, bicho, não precisa de mais nada que aquilo pro filme ser bom, não. O filme fez muito sucesso na época, né? Isso, fez sucesso demais. Você entrou naquela questão, né? Eles pegaram a Angelina Jolie, que na época acho que ela tava com um pouco de auge, né? Se eu não tô enganado. Ela tava com um certo auge da carreira dela. Tava tendo um auge, né? Tava justamente começando. Ela vinha de alguns filmes menos conhecidos. Ela usava fazia uns filmes meio lá do B, né? Umas coisas assim. E aí, tipo assim, pegaram aquela questão, tipo, não, ela é bonitona, né, tem bocão, estilo a Lara Croft mesmo, tá se erguendo no mundo do cinema fantasticamente, e o jogo era também bem falado já na época, então juntou o útil ao agradável, deu no que deu. E eu sempre gostei muito de Tomb Raider, sempre gostei muito, e Tomb Raider tinha aquele apelo meio do nerd tarado, né, de ficar vendo aquela... peituda, aquela de, né, toda quadrada, né, com aquelas poses, e o jogo explorava isso, tinha umas formas sensuais, e você colocava a câmera nas pernas dela, era uma coisa de nerd tarado, né, era famoso adolescente punheteiro, vamos falar sério. Era mais ou menos isso mesmo, mas tipo assim, os caras não pegavam mulher na rua, né, você tá namorando, tô namorando com quem? Eu namoro com a Croft, Lara Croft. E por ser uma sex symbol dos videogames, eles escolheram a Angelina Jolie, que tem o porte físico muito, mas muito parecido com a Lara Croft, né? Sim. Eu acho assim, até então tinha um porte físico muito parecido, totalmente. Sim, até naquela época, né, ela tinha coxa, ela tinha peito, hoje em dia ela tá bem magra e tal. Inclusive no novo jogo do Tomb Raider, ela, a modelo que fez o serviu pra poder fazer o character design da personagem, ela é bonita, o personagem cara, ficou... Cara, eu casava fácil. Não, de muito fácil. Casava fácil. Eu não, lavava, passava e cozinhava. O que é isso? Impressionante como que o personagem ficou igual a modelo, cara. Ficou muito igual. Eu não sei se vocês viram, eu vou procurar as fotos dela pra colocar no post. Eu vi quando eles estavam falando do jogo. Falando desse novo jogo, eu vi uma foto. Pois é, cara. E assim, Tomb Raider alavancou a carreira da Angelina Jolie de uma forma assim. Ela se tornou a artista que ela é hoje. Por causa de Tomb Raider. Por causa de Tomb Raider. Bom. Ela não pode. É, tanto que até a sensualidade dela é bem explorada nos filmes, né, cara? É. Igual no filme The Wanted, né? O Procurado. Ela aparece de costa, mostrando a bunda, igualzinho no Lara Croft também. Uhum. O filme foi bem aceito, Tomb Raider de 2001 foi bem aceito, tanto pela crítica. Não foi um filme que foi execrado, como alguns outros, e até os fãs gostaram muito, mas eu acho que principalmente por ver a Jolie no papel de Tomb Raider, né? Pois a história não tem muito a ver com o jogo, mas funcionava bem como uma história paralela. Eu acho que Tomb Raider fez sucesso que fez por causa da Jolie, cara, porque ela muito gata, muito bonita na época, aquela boca dela, aquele sorriso sacana dela, o que é isso, cara? Eu acho que ela fez sucesso, pode ser que funcione bem como história paralela, mas acho que o filme fez sucesso mesmo por causa da Jolie, por causa da beleza dela. É, aí já eles na sequência dele, né, quando eles fizeram a Origem da Vida, demorou até um pouco, né, pra se falar de fazer o primeiro pro segundo, demorou em torno de 2 anos, né, a Origem da Vida veio em 2003. Aí o que acontece? Eles colocaram um negócio envolvendo caixa de Pandora, um negócio muito esquisito, assim, e pra mim, tá do segundo filme, né, até tem umas cenas legais, assim, de ação e tal, mas o que eu mais gostei do segundo filme foi a música do Cor. Não porque sou fã, tá? O segundo filme já não agradou muito, já não foi tão bom quanto o primeiro, que não era totalmente excelente, e isso eu acho que botou o último prego no caixão pra série nos cinemas. Mas sim, vale a pena ser citado pelo sucesso. Os dois filmes deram um bom lucro pro estúdio, né? E pra quem não sabe, tem outros filmes, a gente vai citar mais no final, alguns outros filmes foram lançados, mas devido a tanta carniça ter sido lançada, houve uma ressaca de filmes baseados em jogos. Então se parou com isso. Lara Croft que reanimou a indústria, reabriu os olhos para esses filmes. Em 2001 também foi feito o Final Fantasy, né? Isso! O primeiro filme de Final Fantasy é até... foram feitos, na verdade, 2 filmes de Final Fantasy. Um em 2001 que tem um lance que eu não lembro... Eu não lembro nem a narrativa. Eu lembro. Eu lembro bem. O Final Fantasy de 2001 foi a tentativa da Square... Quem conhece a Square sabe que ela fazia RPGs clássicos para o PlayStation e tinha uma técnica de CG muito excelente. Então ela pegou toda essa tosse do Diego e a experiência. Não, foi mal. É do Diego mesmo, é né? Diego. Então vira pro lado aí, seu. Eu também tenho um microfone agora. Mas ela pega toda essa experiência e criação de CGI e falou: vou entrar na indústria do cinema. E criou a história de Final Fantasy. É importante citar que Final Fantasy não tem relação nenhuma com os games, mas a história se encaixa bem. A história conta a história que a Terra é um espírito que é Gaia, e esse espírito está morrendo, então tem que ser tomadas certas, diversas atitudes para salvar o espírito da Terra, e tem a personagem principal é que toma tudo isso. Esse filme que vocês estão falando é o que tem o Sephiroth? Não, é o primeiro. Ah, esse primeiro, eu não conheço, não. Não tem o Sephiroth. Esse foi a tentativa da Square para entrar no cinema. O filme, ela gastou milhões, muito dinheiro mesmo, porque ela investiu pesado nas CGs pra época. Ainda hoje as CGs são impressionantes. Pra época eram expressões sociais assim fantásticas. Não sei se vocês assistiram o filme na época, mas eu assisti. E realmente fantástico. Eu assisti, eu lembro que assisti. E eu lembro que até a personagem principal do Final Fantasy, ela ganhou alguns prêmios como prêmio de beleza, né? Personagem isso. Mais bonito do coisa. Tipo, a mulher mais bonita do mundo. Tinha uma zoeira falando, a mulher mais bonita do mundo é um personagem de CG. Porque realmente ficou muito bom, ficou muito bonito, cara. Ficou muito bonito. Pra época, principalmente, então, que é isso. Só que a história era desinteressante, não tinha um apelo. Então a Square Enix perdeu muito, mas muito dinheiro com esse filme. E chegou, inclusive, a ser ameaçada de fechar as portas por conta do prejuízo. Então... olha só, porque a indústria do cinema, dos games, é milionária, mas o investimento para se fazer um filme é muito maior do que o investimento para se fazer um filme. Tá vendo? Fica a dica, ó. Tá vendo? Não é que você for fazer um jogo pensando, fazer um filme pensando em jogo, faz um trem direito. Senão você vai fazer uma vez só e nunca mais, hein? A Square até tentou fazer direito, só que ela preocupou demais com o técnico e não se preocupou com a história. Verdade. Esse foi o... verdade. Anos depois, lançaram Final Fantasy VII, Adventure Children. Cara, eu, sinceramente, ele não foi lançado pra um cinema, pra um mercado mais amplo. Ele foi lançado mesmo, acho que só no Japão, nos cinemas do Japão. Mas, brother, que filmão. Eu gosto pra caralho de Final Fantasy VII. Então esse é o que tem o Sephiroth. É o que tem o Sephiroth. Eita. Ele é muito fiel ao jogo. É em CG também, entendeu? As cenas de lutas, eu gosto de todas as cenas de lutas. Tem o motivacional do Cloud. É o Cloud, né? É o Cloud e o Sephiroth. Cara, eu gosto pra caramba de Adventure Children. Eu tô pra falar assim, é um dos melhores filmes baseados em jogos, mas não foi lançado pra um mercado mais amplo. Ele foi lançado mesmo, só mais mesmo pro cinema japonês mesmo. Isso deve ter sido por causa do medo que eles ficaram, não, depois do primeiro ter sido um fracasso tão grande, eles resolveram fazer o segundo e lançar só num lugar, pra não ter um investimento tão grande, e depois se não fizesse sucesso, eles têm um prejuízo muito alto. E até a escolha do Final Fantasy VII, porque, não sei se vocês sabem, Final Fantasy VII, ele, pelos fãs de RPG e pela tosse do Diego, ele é tido como... Tô pegando, velho. Mas tem uma briga nos fóruns aí da internet entre o Final Fantasy VII e o Zelda Ocarina of Time como o melhor jogo da história. E fãs ferrenhos afirmam em muita briga, e muitos dizem que Final Fantasy VII é o melhor de todos os tempos. E a Square fez realmente para agradar os fãs. Tanto que não tem um apelo mundial, que o Thiago disse muito bem, eles colocam todos os exageros do jogo que não teve no primeiro Final Fantasy. É uma espada totalmente desproporcional, uns pulos bem estilo Matrix, tem mais ação do que o primeiro. Eu vi, me influenciando no MRG, na minha opinião de merda, o filme só funciona pra quem é fã. Pra quem não conhece Final Fantasy ou universo japonês, quem não é otaku, o filme é muito ruim. Até mesmo porque o filme, ele se baseia que você que está assistindo, você jogou Final Fantasy VII, muita coisa eles não explicam, muita coisa eles subentendem que você jogou Final Fantasy VII e você já conhece isso. Então, pra mim, é um filme bom pelo aspecto técnico, que a Square realmente se manteve de alto nível, e pelas cenas de ação, mas fora isso, não me agradou. Mas o Final Fantasy VII, ele, no começo do filme, ele só faz uma pequena introdução ao que aconteceu no jogo, e aí já entra no filme. Ele faz uma pequena introdução, explica o que aconteceu, o lance dos soldados, o Cloud, o Sephiroth, a batalha final. Aí isso já entra no que aconteceu depois do jogo Final Fantasy VII. Realmente, se você for parar pra pensar, o filme funciona pra quem é fã do jogo mesmo. Mas o maior problema nosso é porque a gente é fã de quase todos esses jogos. E Final Fantasy VII, por ter preservado todos os elementos do jogo, do jogo em si, pra mim ele é o melhor por isso. Ele é um dos melhores por isso. Não, concordo, mas comercialmente foi uma decisão acertada da Square. Foi uma decisão acertada. Ela não investiu os milhões para lançar nos cinemas do mundo inteiro, não fez esse investimento, ou seja, poupou dinheiro e fez o que os fãs queriam ver. Os fãs ferrenhos sempre quiseram ver mais do Cloud, mais do Sephiroth, porque o Final Fantasy VII é tido como a melhor história de Final Fantasy. Exato, realmente foi isso que aconteceu. Eu tenho pra mim. Cara, ele é muito bom. A fotografia do filme, velho, a Square pra fazer CG, ela é muito boa mesmo. Todas as cenas do filme são assim, uma perfeição gráfica desgramada, cara. Eu gosto pra caramba de Final Fantasy VII. Em 2002, foi lançado um filme baseado em um jogo que também fez muito sucesso a partir de 98, um jogo também do PlayStation, e esse filme foi muito bem recebido na época. Muitos fãs gostaram, eu, como fã da série, gostei muito desse filme lançado em 2002, mas Depois ele foi tomando um certo caminho que não me agradou. Diego Mendes, que filme é esse que foi lançado em 2002? Então, o filme que você está se referindo, né, Patrick? É o Resident Evil, o Hóspede Maldito, que é o primeiro, né, da sequência. E sim, foi um filme bom pelo que ele tratou, né, com as cenas de ação e tal. Colocou umas roupas aí, algumas coisas fiéis ao jogo, com relação a figurino, mas, né, deixou a desejar aí na história do filme. Porque a história do filme não tem nada a ver com o jogo. Thiago Mendes, antes de eu falar algo, você gostaria de falar algo sobre o jogo? Sobre o jogo? Sobre o filme, quer dizer, me desculpa. Porque o jogo é totalmente excelente. O filme é o maior problema mesmo. Eu não sei se chega a ser um problema. A personagem central, que é a Alice, ela começa a ganhar alguns poderes paranormais, ela se torna quase uma super heroína mesmo. Eu acho que o filme funciona como sendo uma história paralela. É uma coisa que Resident Evil sempre deixou na franquia, é que várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, pelo menos até o 3. Você, no 1, no 2 e no 3, até o 2, você tem dois CDs, onde você joga com a Claire e com o Leon, e os acontecimentos acontecem ao mesmo tempo. Então, se você for parar pra pensar que a Alice é uma pessoa que vive lá em Raccoon City, e aqueles eventos que acontecem com a Alice durante o primeiro filme acontecem ao mesmo tempo que está acontecendo os outros eventos com a Jill, com o Leon, com a Claire. Se você parar pra pensar nesse sentido, o filme faz um pouco de sentido. Concordo plenamente. Nesse sentido. Mas depois, esse negócio da experiência com a Alice, dos superpoderes que ela vai ganhando, e o fato do vírus ter funcionado nela, depois, no último filme, já começou a voltar, tentar ligar o universo do filme ao universo dos jogos, com o Chris aparecendo, a Jill apareceu. Cara, o apocalipse foi horroroso. Tem a Jill não faz o menor sentido no Nemesis filme, ela não faz todo nada. Descaracterizado. O Nemesis, cara. Nemesis chora, velho. Nemesis chora. É isso que eu ia falar. Puta que pariu, chora. Nemesis chora. Entendeu? Então, o filme, o 1, pra mim, ele funciona se você pensar nesse sentido. Um acontecimento que está é uma coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Mas a série em si eu não tenho gostado, não. O primeiro Resident Evil, o Hóspede Maldito, eu gosto muito. Eu vi no cinema, se não me engano, até com você, né, Thiago? Foi. Eu vi no cinema, gostei muito. A Michelle Rodrigues, como sempre, Michelle Rodrigues, apesar dela não gostar da fruta, eu casaria também com ela fácil, com aquela cara de mal dela. Mas o filme, como o Thiago, você disse muito bem, eu não tenho o que acrescentar. Como história paralela, funciona perfeitamente. E até explicaria a origem do vírus se não houvesse sido lançado Resident Evil 0, que ele explica a origem do vírus e a origem contradiz a origem do filme. Exato. Mas ignorando Resident Evil 0, é uma excelente explicação para a origem do vírus. Muito boa. O filme tem o suspense do jogo. O jogo, apesar do Resident Evil não ser assim um clássico do suspense, você toma um susto, você tem a apreensão, e o filme retrata muito bem isso, os cachorros, muito bom primeiro. Agora, como você disse bem, a partir do apocalipse virou zona. Os filmes do Resident Evil são muito ruins, mas um filme muito bom é um filme em CGI feito pela Capcom do Japão. Eu perdi o nome desse filme, cara. Ficou muito bom. O The Generation é um filme em CG que se passa dentro de... Ele começa dentro do aeroporto. O personagem central do filme é o Leon. Eu assisti. É bom pra caralho. É mesmo. Caralho. Ele é demais. Bom pra caralho. Mas o Afterlife é o que tem os efeitos bons. Eu acho que foi um dos melhores efeitos 3D que eu vi nos últimos tempos. Eu não vi filme em 3D. E Resident Evil tem muito disso. Agora, vai sair o quinto filme, né, ainda esse ano, com base na história da Alice. Eu acho que o Paul Anderson, cara, essa viagem da Alice, cara, puta que pariu. A mulher virou super heroína, ganhou milhões de clones. Aí no outro filme já perceberam a cagada, tiraram os milhões de clones. Cara, é só cagada atrás de cagada. Esquece a Alice. Quer continuar com Resident Evil? Faz um reboot, pelo amor de Deus, que eu pelo menos vejo. Os fãs dos jogos, como eu sou fã da série Resident Evil, fã de verdade, não perde nem tempo assistindo mais Resident Evil. Vocês querem fazer alguma coisa pra ser levado a sério? Poxa, mata a Alice e começa de novo, porque tá ridículo, tá muito ridículo. Verdade. É, no filme recente, parece, no filme que vai ser lançado agora, parece que eles estão tentando juntar ainda mais, eu, né? Eu não vou no cinema. No máximo que eu posso fazer é esperar sair no Netflix pra assistir. Sinceramente. É uma, né? Só se as críticas me derem um tapa na cara. Só se assim. É. Mas, continuando a nossa viagem pelo tempo, foi lançado em 2005 um filme baseado num jogo clássico dos games, que é o Doom, A Porta do Inferno. Esse foi lançado com a aura de superprodução, pois teve um investimento muito alto, principalmente em efeitos especiais. O filme custou 60 milhões, olha, muita grana. Foi um investimento muito alto, mas ele foi baseado mais no Doom 3, no Doom lançado nessa época, na década de 2000, para PC, que mudou um pouquinho do Doom dos jogos anteriores. E o filme teve uma cena assim clássica, que foi a cena de primeira pessoa. Foi realmente clássica. Tirando essa cena, que realmente é impressionante, vale a pena assistir. Diego Mendes, o que você acha de Doom, A Porta do Inferno? Eu acho que eles abriram mesmo a porta lá do inferno, começou a queimar pra caramba, e aí deu no que deu. Filme, velho, primeiro, quem jogou sabe, não tem nada de vírus, não tem nada de mutante, não tem nada de deformação daquele jeito. Tem uns alienígenas do capiroto lá, cabuloso, fraga, e eu lembro até hoje, demoninhos lá que tem no jogo, né, cara, é um bicho lá marrom com uns espinhos no ombro e tal, coisa mó cabulosa. Aí você fica, poxa, vai Doom, vai vir uns bichos sinistros. O cara vai ter que pegar aquela metralhadora de helicóptero lá, giratória lá, e descer o bambu. Não tem nada disso. Vem uns mutantes lá com os vírus lá e... agora eu vou matar. Ah, velho, fala sério, né? Uma coisa que eu tava reparando hoje, que inclusive eu vi um gameplay do Doom e um trailer do filme. O cara que é o principal do filme, ele se parece com aquela carinha do jogo, do Doom 2. Ele lembra um pouco, apesar da barba falhada, o restante lembra um pouco. E a única coisa que presta mesmo lá é a cena em primeira pessoa. Ele não é... eu não julgo Doom um filme ruim, mas ele também não é bom. O que salva Doom é mesmo a cena em primeira pessoa. Cara, aquela cena ficou muito violenta. Eu gosto pra caralho daquela cena também. Tira aquela cena, joga o filme no lixo. Infelizmente. Joga o filme no lixo. Ele é um filme de Sessão da Tarde. Não, porque é muito sombrio. Infelizmente, nem Sessão da Tarde. Aí, então ele vai ter que ficar repetindo de tela quente, então. Mas, para nossa alegria, em 2006... veio um filme que, pra mim, até hoje, é a melhor adaptação de um game pro cinema. E eu tenho o prazer de falar que Silent Hill é foda nos videogames e é foda no cinema. Vocês concordam comigo? Eu sou herege aí, porque eu nunca joguei, não. Nossa, mas o filme eu assisti, eu gostei. Cara, eu acho que Terror em Silent Hill é uma das melhores adaptações, com certeza. Eu acho que encabeça a lista até. Que não tem muitos filmes, mas que isso, cara. O lance das músicas do jogo tá no filme, a quantidade de referência ao jogo é muito grande. É mesmo? É muito fiel, Diego. E o mais impressionante e o que tem de ser louvado em Silent Hill, que ele funciona bem como adaptação para uns fanboys como eu, mas ele funciona bem como um filme de terror, cara. ele funciona como filme de terror, ele é um filme que te deixa apreensivo, ele é um filme que te assusta, ele não funciona só como adaptação, é realmente muito bom. Foi muito bem falado pelos fãs e pela crítica, e pra mim não tem nenhum filme melhor do que ele baseado em games. E eu ouso dizer que filme de terror, ele é o último filme de terror que eu considero bom. Depois ele não teve nenhum outro filme que eu realmente me impressionou, um filme desse gênero terror. É muito bom. Com certeza. O Patrick, você falou tudo agora sobre Silent Hill. Porque ele funciona nos dois lados. Funciona pra quem é fã de games e funciona pra quem é só um fã de cinema. Um cara que quer assistir um filme casual. Um filme de, eu quero ver um filme de terror. Assiste terror em Silent Hill. É muito bom. É, realmente funciona pra ambos os lados. Cara, é muito bom. Terror em Silent Hill, sinceramente, encabeça a lista dos poucos filmes adaptados em games que são bons. É, eu realmente eu não joguei, mas o filme eu assisti e gostei. Ele não inventa, não, né? Ele não inventa, ele vai lá e faz o treino do jeito que tem que ser. Apesar de ser fiel, eles fizeram algumas mudanças, mas não foram mudanças drásticas a ponto de desfigurar o filme. Verdade, eu assisti, eu lembro. Quando eu assisti, eu lembrei bem do primeiro mesmo. É, não. Apesar, no primeiro filme, no primeiro jogo, o personagem era, o principal era um homem, no filme já é uma mulher. Tem essas pequenas diferenças, mas a essência continua e realmente é muito bem. Eu falo mais assim, por causa da climatização, mesmo assim, a caracterização principal do filme foi bem mantida. Assim. Não, e só de ter usado as mesmas músicas, cara, já merece ser aplaudido. É muito bom. Verdade. É, e aí, né, mais recentemente, mais pra ser preciso aí, no ano de 2010, surgiu aí um filme que foi bem aguardado, né? Quando surgiu, eu particularmente gostei, eu achei que não ficou tão fora do jogo, que é o Prince of Persia, As Areias do Tempo. Vale lembrar que o personagem principal do filme, né, que é o príncipe... não, me lembrei de Príncipe Caspian, olha que engraçado. Mas o príncipe lá do jogo é um malabarista nato, né? É um tipo malabarista com Homem-Aranha, porque eu nunca vi subir nos lugares igual ele sobe. E assim, no filme ficou a mesma coisa, né? O ator, né, que é o Jake Gyllenhaal, não sei se eu falei certo o nome dele. Só falar assim, ó, Jake Bonitão. Boiola. Ele né, fez então uns treinamentos lá pra poder não ficar tão ruim assim na questão de lutas e aqueles malabares que o príncipe faz. Sim. Prince of Persia conta a história do Dastan, né? Aí tá vendo Dastan com Caspian? Eu lembrei do só do Caspian. E eu realmente é um filme muito bom. Ele foi uma aposta da Disney. Na época se disse muito que a Disney pretendia pegar o Prince of Persia para substituir o Piratas no Caribe e investiram no Prince of Persia para que fosse um substituto. Apesar de ser o filme com a maior bilheteria da história, o filme baseado em games, com a maior bilheteria da história, arrecadou mais de 335 milhões de dólares, ainda foi abaixo do que a Disney esperava. E eu acho que por isso vai ser difícil a gente ver o Dastan de volta nas telas do cinema. Mas é um filme muito bom, eu gostei muito. Como ação, como filme de pra passar o tempo. É um filme de aventura, na verdade. Não é um bem de ação, né? É um filme de aventura. E como filme de aventura, achei que ficou legal. Ele é divertido. Ele é um filme divertido. E a caracterização, é um filme tiroso, né? Que é isso? O cara ficou igualzinho o Príncipe Dastan. Ficou muito bacana. O filme é baseado no Prince of Persia da Ubisoft, né? Não naquele clássico dos 8-bits. Ele é baseado no Sands of Time. E ficou bem parecido, com pequenas mudanças também. Assim como Silent Hill, houve pequenas mudanças, mas a essência continua a mesma. A essência das batalhas, a essência dos malabares e da ação. Foi um filme muito bom. Eu acho que quem não assistiu, vale a pena assistir. Não espere um filme fantástico, não espere um Indiana Jones, mas é um filme que vale a pena ser assistido. Na minha opinião, vale a pena. Ele é muito bacana, legal. Então, nós, com a nossa pretensão... falamos dos principais filmes baseados em games. Esses foram os filmes mais falados, mais discutidos, cada um em sua época, mas ocorreram diversos outros filmes foram gravados. Mas antes, vamos falar de uma personalidade. É uma personalidade, vamos dizer, para os gamers como eu, que são, adoram filmes também, os gamers cinéfilos, é um dos caras mais odiados. É o Uwe Boll, um alemão que é diretor, produtor e fez responsável pelos roteiros horríveis. Filmes muito ruins. Diego Mendes, por favor, leia para nós quais são os filmes que foram defecados por esse ser Uwe Boll. Vamos à nossa ilustre lista. Começando por House of Dead, o filme, 2003. Alone in the Dark, o Despertar do Mal, em 2005. Esse aí é legal, tá? Que o filme custou 20 milhões e arrecadou 8 milhões. De tão bom que foi. E depois disso, ele ainda fez o House of Dead, A Casa dos Mortos 2. Como é que o cara teve ele um ainda tentou de 12 novo. Milhões e ainda consegue fazer outro filme, Diego? O cara é dinheiro demais. O cara é o dinheiro. É só 12 milhões e o cara fez de prejuízo. É, tipo assim, foi nada. Aí ele fez o House of Dead 2, que é A Casa dos Mortos 2. Depois ele veio com Blood Rain em 2006. Esse aí também é bem legal falar, porque custou 25 milhões e arrecadou 3,6 milhões. Puta! Não é verdade? Valor é dinheiro, não. Não, e o pior, aqui, ainda vem o pior. Depois disso, ele ainda tentou de novo, ele fez Blood Rain 2, Libertação. Mano, tá de zoar. Sério, isso foi em 2007. Depois disso, veio Dungeon Siege, Em Nome do Rei, em 2007. Custou 60 milhões e arrecadou apenas 10 milhões. Esse cara é louco. Caralho. Não, vocês prestaram atenção no prejuízo? 60 milhões e arrecadou 10. Ele, cara, já teve, só por aí, já teve uns 80 milhões de prejuízo só. 80 milhões? É. Cara, é muito dinheiro. Aí ele fez Far Cry, que era um jogo que tava bem famoso, né, depois do seu lançamento. Far Cry, ele lançou só na Alemanha. Ele já falou assim, ué, puta merda, já tive quase 100 milhões de prejuízo, vou lançar só no meu país, que aí se eu tivesse que levar ferro, eu levo ferro só dos alemãos. Né? O pessoal aprendeu, né? Né? Vamos falar sério. E tipo assim, é aquele caso também, né? Tipo, eu sou alemão, eles são alemão também. Não são alemão, não. São alemães. Mato Pasquale de raiva, não. Não, pois é. Então, assim, ele pegou e tipo, eles vão gostar de mim só pra minha nacionalidade. Então eu vou lançar só aqui como presente pra eles, né? Alguma coisa assim, só pode ter pensado alguma coisa assim. Depois disso, ele lançou um que chama Postal. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder mesmo. Foi a dublagem brasileira. A dublagem brasileira é uma maravilha, né? O nome do jogo é Postal. Fala que é Postal. Pra que salve-se quem puder? Que merda é essa? Pois é, então vamos começar com Postal. E aí, tipo assim... Mas o nome em português faz jus à pessoa, cara. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder dos filmes desse cara, que é só filme ruim. É só... Mas esse Postal, cara... Ele, pra muitos, ele é considerado o melhor filme do diretor. Mas é porque é um filme que não se leva a sério. Inclusive, tem uma cena, cara, desse Postal, cara, que vale a pena você ver. Cara, é muito engraçado. Que tá um dos produtores do jogo. Pra quem não sabe, Postal é um jogo de tiro, onde tem muita violência e tudo mais. É um jogo meio bem B. E o filme segue muito esse ambiente. Mas tem uma cena em que um dos produtores do jogo chega pro Uwe Boll no meio do filme e fala: cara, que merda é essa você fez com o meu jogo? Tipo assim, o que você fez com o meu jogo, sabe? Pois é. E o cara vai e mata o Uwe Boll no filme. Pois é, então é por isso que o pessoal falou que é um dos melhores filmes dele. Ele morre no filme. Poxa, cara. Não, e ele. Aqui, e outra coisa, curiosidade dele aí. Ele chegou tão ao limite, tipo, o pessoal criticou ele tanto e falou tão mal dos filmes dele e dele também em si, lógico, né, que a pessoa acompanha a sua obra. Que ele pegou e tipo assim, vocês não gostam do meu filme não, seus críticos de merda. Então vem cá lutar boxe comigo então. Vou mostrar pra vocês como é que é. Ele desafiou os críticos pra uma luta de boxe. E aí tipo assim, vocês não gostam de mim, vocês me dão porrada lá nas palavras. Vou dar porrada em vocês aqui dentro do ringue. E todo mundo vai ver ainda. Ele é doente. Bicho, eu lembro de House of Dead. O filme é horroroso. Eu lembro de uma parte que tá vindo uns mortos-vivos, assim, tipo num descampado, assim. Aí o pessoal começa a dar tiro nos mortos-vivos. coloca a cena do jogo. Isso, velho, é horroroso. Nossa, eu vou procurar isso aí. A maioria dos filmes dele eu não cheguei a assistir. Ainda bem. Muito procurar, porque apesar de tudo, eu ainda gosto de me torturar. Cara, é muito ruim, velho. Eles colocaram a cena do jogo, não tiver. E sabe o que é pior, Diego? Aparece os tiros do jogo, isso, sabe? Aquele pegando na tela? Tira. Nossa! É! Aparece os tiros do jogo. Putz, é horroroso. Cara, Blood Rain. Eu assisti o 1. Eu comecei a assistir, na verdade. No meio do filme eu parei. A única coisa que é legal é que a Blood Rain aparece pelado o tempo todo. Blood Rain 2 é horroroso. Eu só li a sinopse, comecei a ver na casa de um amigo outro dia, mas eu nem posso falar que comecei a ver, não. Dungeon Siege eu não vi, Far Cry eu não vi, Postal eu não vi. Pronto. Ô, velho, esse Dungeon Siege, é importante falar, tem um ator que vocês gostam muito. Jason Statham. Tá no filme. É mesmo? É, cara, ele foi feito com ar de superprodução, filme épico, filme medieval, mas o filme é ridículo, cara, é muito ruim, as cenas de ação são mal montadas, Thiago, imagina cenas de ação de House of Dead com um pouquinho mais de dinheiro, cara, velho, é muito ruim, e tinha tudo pra ser um filme bom, porque ele foi investir muito dinheiro. Não, 60 milhões, né, bicho, é dinheiro pra cacete, velho. A única coisa que eu posso falar sobre esse cara é que ele é louco. Bacana, depois eu vou colocar no link do post a página da Deciclopédia sobre o Uibol, cara. Vocês vão mijar de rir. Vão mijar de rir, é muito bom. Mas o Uibol, realmente, ele é motivo de chacota pros produtores de cinema e realmente eu acho muito difícil ele conseguir pegar algum projeto hoje. Principalmente projeto baseado em games. Graças a Deus, graças, né? Graças a Deus. Thiago Mendes. Fala, coração. Nós deixamos algumas outras bombas. Deixamos de citar bombas importantes. E eu acredito que há muitos fanboys já digitando comentários xingando as nossas pessoas. Então deixamos um espaço para falar só sobre essas bombas. Vai lá, Thiago. Solta lá que no meio desses aí tem uma aí que, sinceramente, me entristece muito. Nossa. Eu acho que a gente vai começar, assim, pelos filmes que não foram bons, mas também não foram ruins. Na verdade, a maioria deles foram ruins, sim. Mas eu acho que Dragon Ball Double Dragon de 94. Esse filme, eu não considero ele uma bomba total. O filme não é bom, mas também não é ruim. É um filme de sessão da tarde. É um filme pra aquele cara que não tá fazendo nada no domingo, assistindo Temperatura Máxima, sei lá. Vale a pena assistir na Temperatura Máxima, não vale? Vale, não vale, cara? Eu acho que vale, bicho. Sinceramente, eu iria pro computador. E o bacana do Double Dragon é que ele foi um filme baseado em jogo. E ele foi. Fizeram um jogo baseado nesse filme. E eu acho que o jogo supera até mesmo o jogo original, cara. Verdade. É muito bom. Isso é uma curiosidade legal, que o filme foi feito baseado num jogo, e depois fizeram um jogo baseado no filme. Um jogo de. É um jogo de luta, né? E que a gente citou no podcast, né? Citou no podcast. A evolução dos jogos de luta. E é um jogo muito bom. E o bacana é que os personagens do jogo acrescentaram os personagens do filme no jogo. O próprio Marion, o Shuko acrescentou no filme que não tinha no Double Dragon original. A Rebecca. É muito bom. Eu gostei muito do jogo. E o filme é aquele filme assim. Tem Mark da Cascos, velho. Só pra ter o Mark da Cascos já vale. Tinha o Mark da Cascos, né, cara? É verdade. Depois veio Wing Commander de 99, a batalha final. É baseado no jogo clássico de nave do diretor Chris Roberts. Nunca mais dirigiu outro filme depois. Olha só. Você vê que o filme é bom. Você vê o naipe do filme. E olha que ele mesmo assim arrecadou 1,5 milhão a mais do que o filme do sujeito lá em cima. Mas quanto que custou esse filme aí, Thiago? Você tem dado? 30 milhões arrecadado. Cara, filme caro, bicho. Eu nunca ouvi falar desse filme, não. Vou ser sincero. A primeira vez que eu ouvi falar desse filme foi na pauta do nosso podcast. Eu arrecadou 11 milhões, cara. Eu acho que... Custou 30 e arrecadou 11? É, velho, eu acho. Puta que pariu. Sei lá, velho. Dinheiro. dinheiro pra esses caras não é a mesma coisa que é pra mim, não, bicho. Tem condição, bicho, sério. Puta não, merda. Até aquele lado político, né? Tem tanta gente passando fome, tanta gente, né, precisando de tratamento de saúde, esses caras gastando dinheiro com esse filme desse jeito. Caralho, velho, é muito surreal isso. Doa, vivo ou morto, pra quem não conhece, é Dead or Alive. Custou 21 milhões e arrecadou 7 milhões e meio. Injustiça. Eu acho isso injusto, porque Doa, todas as meninas têm as pernas grossas, devia ter arrecadado um pouco mais. Ô, velho, lembrando aí que... Vamos ser sinceros. Pode falar, Diego. Não, é lembrando que esse jogo, né, o foco principal dele aí são as mulheres. Não tem aquela aí, pode ser os machos fortão, não. As mulheres que é o foco. E no filme também colocaram só mulher bonita, né? O filme foi fiel, cara. O filme, pra ser mais fiel mesmo, faltava só os peitos ficarem balançando mais, como balançava no jogo. Verdade. Verdade. Realmente, era siliconadas, velho. Foi não, muito fiel. Vocês sabem que Dead or Alive tem um modo, eu não sei se é um modo ou se é um jogo completo, que as meninas jogam vôlei de praia. É o jogo completo. É o jogo completo, né? Que jogam vôlei de praia. E no filme, tem uma parte do filme... Que tá rolando lá toda a luta, de repente para a luta, que elas estão no resort. Aí vai jogar vôlei de praia. Caralho, velho. Esse filme tinha que ter arrecadado um pouco. Cara, mais. Pra esse filme ficar melhor, só faltou a mulherada tomar banho de mangueira com câmera lenta. Faltou. Faltou nesse filme. Uma briga. A banheira do Gugu, as mulheres pegando sabonete. Verdade. Faltou, e luta na gelatina, cara. Faltou ou não faltou? Faltou. Imagina que as mulheres se agarrando lá na banheira pra pegar o sabonete. Imaginei aqui uma musiquinha tocando, a Dana Gouveia lá no meio, pagando peitinho em rede nacional. Pois é. Não, e outra, faltou também a luta na gelatina. É mesmo, rapaz. Gelatina de framboesa. Devia ter arrecadado um pouco mais. Na minha opinião de merda. Agora... E eu fico imaginando, eu não fiz isso, mas eu fico imaginando aquele moleque que, deixa eu ver um filme baseado em jogo, vou alugar esse filme, papai saiu de casa, vou assistir aqui no videocassete à noite. Qual é o destino desse rapaz? Banheiro. O destino é um só. É banheiro. É banheiro. Lê Convertido do Mal. Ai, ai, ai, ai. Vamos pro próximo. Vamos. Vamos pro próximo. Aí teve Tekken. Eu não assisti Tekken. Eu também não assisti. Eu não tive coragem de assistir. Eu assisti, passou inclusive na emissora legalzinha que todo mundo conhece. Eu não tive coragem de ver, só de ler a sinopse, cara. Eu acho que. Tekken teve algumas animações, né? Anime, essas coisas assim, que conta mais detalhada a história. E o filme, ele já começa focando a história no Jin. Você tem um Jin que, sinceramente, eu vou ser franco, eu sou mais forte do que o Jin. O Jin é o personagem principal mais ridículo que existe. Eu também não gosto do Jin. Ele é o principal da série Tekken desde o 3 e é um bosta. Mas... Aí aparecem vários personagens do jogo, o Ed, por exemplo, o Raven, Yoshimitsu ficou legal, ele vale falar, ficou legal, né? Mas já o filme é bom? Não, resumindo não. Que legal. O Yoshimitsu é legal. Yoshimitsu é legal. Mas eu fui numa cardis. Pois é, eu não tive coragem de assistir esse filme não, cara. Ele e um outro aí também baseado em um game de luta que eu acho que você, como fã, Diego, você também chorou muito com a sua versão pro cinema. Então, eu, né, no podcast da evolução dos jogos, deixei claro e volto a frisar, eu sou fã de King of Fighters, fez parte da minha infância, né, me ensinou a dar o Horyugen. E assim, poxa, velho. Eles pegam e fazem um filme que o filme é uma caca. Eu acho que a sinopse em si já fala, cara. Assim, King of Fighters, a batalha final é o nome. Eleva para um novo estágio toda ação e combate do universo de King of Fighters. Nessa trama, Rugal foi banido do torneio há 10 anos, está de volta e tem um trio de lutadores que se formará para tentar derrotar Rugal. O time é formado pelo poderoso e temperamental Iori Yagami. Nossa. A bela Mai. Nossa. E Kyoko Sanage. Ai, meu Deus, aí já que fez, fora já dado como morto. Na verdade, ele está com a memória e suas fantásticas habilidades afetadas. Tem um lance nesse filme que eu não tenho certeza, mas parece que o Terry Bogard nesse filme é só um detetive. É. Então você já tem. Tem isso mesmo, Diego? Não, é por aí. Não é uma tristeza, viu? Eu fico triste, cara, porque quem conhece o jogo sabe que o Kyo, com o Sanage, mais o Iori, eles têm uma rixa ferrenha. Aí os caras me põem os dois juntos, no mesmo time. É meio complicado, né, velho? Uma das críticas que eu vi desse filme, que é mais séria, é que parece que eles ficam teleportando de um universo pro outro, né, durante as lutas. Eles estão lutando num lugar, parece que eles têm um superpoder lá, e aí eles vão pulando de um universo pro outro, cara. É paioso demais esse filme. Não, olha só pra você ver. Né, quem jogou sabe que o símbolo do Kyo é representado pelo Sol. E o do Iori é a Lua. Então, tipo assim, Lua e Sol nunca se encontram, cara. Não se encontra, não dá certo. E quando se encontra, dá eclipse. Fica tudo negro, velho. Pô, não dá não, velho. Os dois não ficam junto. O Iori não suporta o Kyo e o Kyo não suporta entrando o Iori. Entrando aquele erro clássico, né, Diego? De o jogo, o filme baseado no jogo ser totalmente diferente da história original, né? Eles mudaram muito, né? Não, olha só, inventaram pra você ter uma história pra poder fazer um filme, pegaram os personagens e fizeram um filme. Sim. Em 2007 teve o Hitman. Sim, esse foi um bom filme. Ele foi um bom filme. Eu também gostei, eu acho que é legal. Ele não é fielzão ao jogo, porque, apesar de que, você jogou Hitman? Algum de vocês jogaram? Eu joguei, eu tive era do Play 2 ou do Play 1, não sei. É, eu tive um leve contato, assim, mas não cheguei a jogar, não, porque eu sempre fui pobre e nunca tive condição de ter um PlayStation, não. Puta merda. Puxa, vamos fazer um apelo. Apelo pros ouvintes. Ouvinte. Fazendo. Você que tiver um PlayStation 2, doa pro Diego, tadinho. Ele tá tão triste. Ele tá triste. Tá triste. Nunca teve um PlayStation na dele. Ai, ai. Mas vamos lá. O Hitman foi muito bom, cara. Eu não é fiel ao jogo. No jogo você tinha a opção de ser um psicopata e dando tiro em todo mundo. E é realmente muito mais difícil fazer isso. Ou você pode ir na boa, se escondendo no cenário, vestindo, fazendo os disfarces, se disfarçando de bombeiro, de palhaço, de garçom e tudo mais. O jogo ficou mais focado, o filme, na verdade, ficou mais focado na ação, mas ainda assim foi um bom filme. É, mesmo que tenha de Hitman mais o nome do que a influência no jogo. Mas foi um filme bom, sim. Eu acho que vale a pena assistir. Um filme violento, inclusive, né? Ah, tá do nada. Inclusive, não sei, mas o novo jogo do Hitman parece que tem um pouco de influência dessa nova onda, né? Eu vi o trailer do novo jogo, cara, eu fiquei com vontade de jogar, cara. Porque ele mata, tem as freirinhas lá, doidona lá, as freirinhas gostosas. E elas estão indo lá pra assassinar ele no motel. E ele percebe e sai. Você viu esse trailer? Cara, do novo jogo? Eu vou ser sincero, eu já tô. Como eu já joguei muitos jogos da série, eu tô meio desanimado com o novo trailer. Com esse novo, porque ele tá descaracterizando um pouquinho do Hitman. O Hitman sempre foi meio Splinter Cell, sabe? Pouco ação, mais raciocínio, e pelos trailers parece que vai vir mais ação do que qualquer outra coisa. É, o novo jogo ele é mais. Parece que vai ser mais ação. Não sei, eu gostei. Eu gosto de jogo de ação, né? Vai ser tipo assim, né? Vão matar e menos que sendo que o Hitman tem algumas missões, cara, que você fica uns 20 minutos. Eu, pelo menos, faço isso. Ficava uns 20 minutos examinando o mapa pra matar o cara sem ser percebido, pra matar o alvo, assim, na boa. E o jogo, cara, Hitman joga. Quem nunca jogou, joga. Tem umas sacadas, assim, muito maneiras. Que pra cada assassinato você tem diversas formas. Você pode envenenar a bebida do cara. Você pode chegar e dar um tiro realmente nele. Você pode esperar o cara ir no banheiro e matar ele só quietinho no banheiro. Ele pode estar na sacada. Você pode dar um empurrãozinho e matar ele porque ele cai da sacada. Mas como é que se define isso? você tem que parar, examinar o cara, ver a rotina do cara, ou seja, tem que ter um tempo. E pelo trailer parece que ele já vai chegar a pé na porta e soco na cara. Por isso que desagrada. É, tipo isso. Mas o filme é muito bom, eu gosto do filme, do ritmo. É um filme de ação legal. Eu gosto dele. Inclusive no filme tem uma coisa que ele faz, que é bem clássica assim dele, até nos jogos, que é uma hora assim que ele para na parede assim pra dar uma olhada de quebradinha pra ver se o pessoal tá acertando nele. E na hora, antes dele atirar, ele cruza as armas no peito, assim, igual no jogo. É bacana. Assim, eu achei muito bacana. É um filme bom, ele vale a pena assistir. Vocês lembram de algum outros filmes além desses? O cara, eu não consigo lembrar de nenhum. Ah, tem Dungeons & Dragons, que também é. É bom? Não. Tem Dungeons & Dragons. Não é bom. Gosto. Eu particularmente não lembro de mais nenhum. Você ouvinte, se você se lembra de algum outro filme, não deixe de citar aí nos comentários. Nós vamos nos corrigir no próximo podcast. É isso aí. Vamos lá agora para as menções honrosas. Vamos falar de Tron. Ele é clássico, clássico, clássico, clássico. Eu gostava muito do Tron, velho. Apesar de Tron não ter sido baseado em um jogo específico, ele é baseado no universo dos games, no universo da tecnologia, da época, né? Lembrando que o Tron clássico foi lançado em 1984. Recentemente, a Disney lançou Tron Legacy. Ambos são muito bons, cara. Eu recentemente assisti os dois, um atrás do outro. São muito... E, cara, um filme que pegou muito bem a essência dos videogames, cara. Ficou muito bom. Eu gostei demais, demais mesmo. Tanto o primeiro quanto o segundo. O Tron, ele é baseado no que a gente vive hoje em dia com a tecnologia, né? Realidade aumentada. O Tron é baseado no que a gente tá vivendo hoje, cara. Tem que levar em conta o ano que foi feito, né, cara? Porque é igual você citar Star Wars, os primeiros. A época não tinha aquilo tudo que foi feito, mas a visão do cara foi fodástica. Né? Mas a atualização, cara, o Tron Legacy ficou muito bom também, cara. Nossa, eles pegaram um... Sinceramente, Thiago, eu posso estar sendo fanboy, cara. Me corrige também, Diego, se eu estiver sendo. Mas eu achei que o Tron Legacy ficou foda pra caralho. Os efeitos especiais, a ambientação ficou muito foda, cara. Eu gostei, cara. Eu gostei pra caralho também do Tron Legacy. Teve um monte de gente que criticou. Pra mim, trabalha com tecnologia, velho. Nossa, eu principalmente por causa do de 90... Eu até me surpreendo mais pelo de 84. Pela quantidade de coisa que tem em 84 que existe hoje em dia, entendeu? Mas eu pequei nesse filme porque é um filme que eu tenho vontade de ver e até hoje eu não vi, mas caiu um pouco no meu esquecimento, mas bom ter lembrado. Depois tem um filme, cara, esse Scott Pilgrim Contra o Mundo. É o melhor filme baseado em jogos pra mim, ever. É, esse aí é... É o melhor filme que a gente falou hoje. Melhor dos filmes que a gente citou hoje, cara. Apesar de Scott Pilgrim ser baseado em uma HQ, a quantidade de referência que você tem de jogos no meio do filme... É o filme todo. O filme todo é um jogo, velho. Ele é muito... Velho, é muito louco. Os chefões... Cara, é muito foda, velho. Scott Pilgrim é muito foda. Cara, eu lembro que eu quase chorei na hora que apareceu a musiquinha do Zelda. Cara, os caras pegaram cada detalhe, velho. Muito foda, muito foda. Muito foda, cara. Scott Pilgrim, com certeza, pra mim, apesar de não ser um jogo específico também, é completamente diferente de Tron. Tron é uma coisa mais séria, é quase um drama, na minha opinião. É. Scott Pilgrim, você vai rachar de rir, velho. Mas, cara, Scott Pilgrim é muito violento. Não, a premissa, vamos ser sinceros. O cara quer namorar uma mulher e tem que enfrentar 7 ex-namoradas da mulher. Ex-namorados do mal ainda, né? É, ex-namorados do mal. É verdade. Muito ignorante, o filme é muito bom. Muito bom. Não, e ele é um magrelaço, né, velho? Mas o filme valeria a pena só por conta da Ramona Flowers, cara. Cara, eu tenho uma coisa com mulher com cabelo colorido. A Clementine do Bleed Eterno. Cara, eu me apaixonei por ela. Ramona Flowers, que é aquilo, velho? Que é aquilo? Eu me apaixonei, casava fácil com ela também. Não, realmente, cara, ela é... O cabelo azul. Igual de roupa. A hora do cabelo azul, eu fiquei assim... Cara, que é aquilo? É muito louco, né, cara? Cara, o filme é muito bom, vale a pena assistir. Vale a pena. Se você não assistiu, assista. É muito bom mesmo. Esse é mesmo. Então agora vamos começar a sessão polêmica do podcast. Vou começar perguntando pra vocês, qual o melhor filme baseado em jogos já lançado? Cara, eu voto em Silent Hill. Eu voto em Silent Hill, não tem jeito. Silent Hill funciona tanto como adaptação quanto como um filme de terror. Então não tem como eu votar em outro, cara. Infelizmente. Queria dizer diferente, mas não posso. Pra mim, que sou fã de anime, de jogos, assim, eu acho... Eu não posso falar de outro, a não ser de Final Fantasy, cara. Qual? Um ou dois, o 7? O 7, Adventure Children. Não, então... Eu, como eu não sou muito de jogar Final Fantasy e também não joguei o Silent Hill, eu vou dar o meu voto pro filme que eu achei que o Patrick ia dar, que é o Mortal Kombat. Pois é, apesar de ser fã do Mortal Kombat, Diego, eu ia ser injusto de falar do... Não, claro, não deixar o Silent Hill, cara. É, eu tô dando meu voto pro Mortal Kombat porque é um jogo que eu joguei, eu gostei do jogo. E o filme, o primeiro filme, tá? Vale citar o primeiro, eu gostei. Qual é o pior filme baseado em games, gente? Ah, cara. Ah, não. Pior é difícil. Cara, você me apertou, você tem que abraçar, né, velho? House of Dead, vai ter que fazer outro podcast, Thiago, porque praticamente todos que a gente falou... Cara, não House of Dead é o pior de todos. Eu não tenho capacidade técnica nem psicológica de fazer essa avaliação. Os caras cagaram em tanto filme, cara, que eu simplesmente não consigo dizer. Não consigo. House of Dead é tosco só por inserirem a cena do jogo lá, velho. Mas tem muita bosta, muita revolta, muito ódio dentro do meu coração. Não, cara, eu acho que cito. Essa cena do descampado, que os mortos-vivos vêm, e aí aparece a cena do jogo, e os tiros que os caras dão, assim, é os tiros do jogo, eu acho que isso pra mim, não sei. Realmente, eu entendo o Patrick, mas eu acho que House of Dead é o pior filme já feito, baseado em jogos, com certeza. Você, Diego Mendes. Não, eu não vou citar, não, porque tem uma lista enorme. É, fica em cima do muro igual eu, a mim, né? Não, eu tenho um monte de filme, né? Nem em cima do muro, não. É porque não tem tempo pra eu ficar citando isso que não. Eu tenho o pior, não. Eu tenho uma lista, eu tenho um monte de ruim. Qual jogo vocês gostariam que virasse um filme? Ah, Zelda, velho. Ah, mas Zelda eu acho que funcionaria como hoje, animação, claro. Velho. Não sei. Se fizesse, deixa o Zelda na mão da Pixar, aí eu confio. É, né? Não sei. DreamWorks também faz filmes bacanas, cara. Não sei, eu acho que o Zelda é a cara da Pixar, cara. Aham, não, eu tô entendendo. Eu vi aquele Wreck-It Ralph que vai ser lançado, apesar de não ser da Pixar, eu tô com muita expectativa com ele, velho. Ele parece que vai ser legal. Parece que vai ser legal. A gente fez até um post, eu vou colocar o link desse sobre esse jogo lá no post. Mas, cara, agora respondendo essa pergunta, não sei, eu ficaria entre Metroid, que eu sou fã de Metroid. Sou muito fã. Uma boa, viu? Sou muito fã. Se fizesse um Metroid não focado em ação, mas Metroid mais focado assim num clima mais inóspito, num ambiente inóspito, uma ficção científica, exploração, algo talvez esbarrando até no Alien, eu acho que poderia virar algo. Metroid, eu acho que poderia, viu? Não, boa mesmo. Eu acho que Zelda, por ser um filme, por ser mais de época, aquela questão medieval mesmo, a gente tem aí O Senhor dos Anéis, que foi um filme, foi uma obra totalmente excelente, na minha opinião. Eu acho que Zelda, se seguisse essa onda do Senhor dos Anéis, ia ficar muito ignorante. Ah, mas eu não consigo ver o Link num ambiente super realista, cara. Eu não consigo, sinceramente, eu não enxergo o Link. Eu acho que tem que ser uma coisa meio fantasiosa. Eu acho que o Link tinha que ser animação, tipo da Pixar. Isso. Mesmo, cara. Porque eu, sinceramente, e pra mim eu vou fazer mais uma polêmica, ainda mais porque o melhor Zelda, na minha opinião, como diz o MRG, de merda, é o Wind Waker, cara. E é justamente um desenho animado. Ah, não, mas eu tô falando é dos primeiros. Não, mas mesmo assim, cara, eu não consigo ver o Zelda no ambiente realista. Não consigo mesmo, não consigo. Não, imagina o Zelda, imagina a cena final do Wind Waker, uma espadada na testa do Ganon, num filme realista igual do Thiago tá vendo. Cara, descaracteriza totalmente o personagem, não consigo enxergar, não consigo mesmo. Acho que tem que ser bom. Mas enfim, pode falar. É discussão para outro podcast, mas eu não consigo. Bom, eu vou dar a minha opinião, que é um jogo em si que teve muitos rumores, já tem muitos rumores sobre o filme, sobre desse jogo e tal. Vou alegrar, acho que muita gente, que é o World of Warcraft. Isso aí é pra, já teve muitos rumores já de estar sendo feito e tal, que vai ser assim, que vai ser assado, e até hoje nada. E é um jogo que eu gosto bastante, né? Eu jogo ele há bom tempo já, então eu gosto muito. E a história dele, eu acho que é uma história muito rica, sabe? É uma história muito rica e que vale a pena ser contada. Mas lembrando que qualquer deslize, qualquer cagadinha que fizeram, não precisa ser grande não, qualquer cagadinha vai arruinar tudo. Então, esses foram os filmes que nós lembramos, né? Se você, ouvinte... Eu acho que já foi muito, viu? A gente tinha que apagar isso da cabeça. Se você, ouvinte... lembrar de algum filme, pode comentar, a gente faz a correção no próximo podcast. Se você tiver mais alguma menção honrosa de filmes baseados no universo de games, pode mandar pra gente também, que a gente vai ter orgulho em poder comentar e quem sabe até assistir, se tiver tempo, né? Ou não, né? Porque às vezes o filme é tão ruim que a gente não vai assistir. Pois é, rapaz. E eu, antes de qualquer coisa, tenho que terminar o Battlestar Galactica. Então não me comprometo mais. Tá certo. Então, hoje nós não teremos a sessão comentários, né? Apesar de que o acesso ao podcast, acesso ao site, até aos ouvidas continuaram um grande número, né, pessoal? Por favor, comente. É muito importante pra nós. Xingue a gente. Corrijam a gente. Nos elogiem. Xinga mais o Thiago. É, o Thiago, é verdade. Mas o retorno é muito importante, né, Diego? Sem o retorno... É, com certeza. Porque, assim, as pessoas continuam fazendo as visitas normalmente. Se a gente tem acompanhado, tá bacana as visitas. Mas as pessoas, às vezes, entram e não comentam. Se você vê alguma coisa até nos posts lá que você não gostou, fala. Uma coisa que você não concorde. Uma coisa que você concorde também. É, correções. E volta a falar. Se quiser xingar o Thiago, a gente pode xingar. Tá precisando de correção. Se tiver alguma correção, alguma coisa que a gente tiver falado errado, pode mandar. Sugestões, nós temos aí alguns assuntos sugeridos. Só um comentário. A gente é meio mineiro demais, a gente fala muito errado. Né? Deixa de corrigir a gente, não. Nosso podcast foi comentado em outros sites. Nosso podcast sobre Dragon Ball foi publicado no catgeek.blogspot.com. E hoje eu recebi o feedback de que nós tivemos mais de 400 views no Cat Geek, onde o nosso podcast foi publicado. É muito bom o retorno, então quer conhecer o Cat Geek, entra. Nós vamos estar deixando um link aqui para vocês estarem acessando. É um site também sobre entretenimento, fala bastante sobre anime lá. Isso. Um outro podcast, o podcast do Dimensão Nerd, na sua edição 197, ou seja, um podcast aí já velho de guerra, né, Thiago? Bem velho, né? O problema da gente gravar os podcasts com antecedência é que o podcast dos Cavaleiros do Zodíaco, isso em 17 de junho, já tem um tempinho já, ele foi eleito pelo Dimensão Nerd o podcast da semana e foi super indicado. E pra nós foi assim, uma surpresa enorme, porque nós não tivemos nenhum contato com o pessoal do Dimensão Nerd. Então acessa lá dimensãonerd.com, nós vamos colocar o link aí no post. O episódio 197, o nosso podcast sobre Cavaleiros do Zodíaco, foi eleito o podcast da semana. Isso aí, uhul! Reconhecimento do nosso trabalho, né, bicho? Isso é muito bom. Muito, muito bom. E o Thiago está se tornando o arroz de festa do Mexidão Rocks, né, Thiago? Pois é, yes! conte para os nossos ouvintes como tem sido essa semana sua aí, meu cara. Então, recentemente eu escrevi um post pro Nuvem Digital, foi publicado essa semana também, teve bastante views. Tô sendo convidado, eu e você, né, Patrick, fomos convidados para poder participar de outros projetos, pelo menos como guest post. E tem sido legal, a gente tem tido um retorno bem bacana. Então a gente vai deixar também o link do post que eu escrevi pro Nuvem Digital aí. E acessa lá, comenta lá também. A gente tá super orgulhoso assim, de estar crescendo cada vez mais. Valeu, pessoal. Então é isso, nos encontramos na próxima semana. E no mais é isso, pessoal. Obrigado por nos ouvir, pela paciência, pela audiência. Aqui é o Faustão e até mais. Valeu! Valeu, galera. Obrigadão. Até a próxima. Falou!